Ficheiro 28, capítulo 4. Eu soube da mensagem de Ramoso antes mesmo de o mensageiro chegar à minha casa. Kia correu até à minha porta com a notícia de que um escriba tinha ido à casa de Mena procurar Dener, a parteira, e que aquele estava a caminho da porta da casa de Bénia. Fiquei deliciada com a ideia de mais uma carta do meu filho. Já tinha passado mais de um ano desde a última, e imaginei-me a mostrar a Bénia a própria escrita do meu filho na lousa de calcário quando ele chegasse a casa naquela noite. Fiquei à porta, ansiosa por descobrir o conteúdo da carta. Mas quando o homem virou a esquina, cercado por um grupo de criancinhas excitadas, percebi que o mensageiro trazia a sua própria mensagem. Ramoso e eu olhamos fixamente um para o outro. Eu vi um homem que não conhecia, a imagem de Nactra, com exceção dos olhos, que eram iguais aos do pai dele. Não vi nada de mim no príncipe do Egito que estava à minha frente, vestido de bom linho, com um peitoral de ouro a brilhar e sandálias novas nos pés cuidados. Não sabia o que é que ele via quando olhava para mim. Pareceu-me detectar desdém nos olhos dele, mas talvez isso fosse só o meu próprio medo. Perguntei-me se ele conseguiria ver que eu estava mais alta, agora que carregava menos dor às costas. O que quer que ele tenha visto ou pensado, éramos estranhos um para o outro. Desculpa-me os meus modos, disse eu. Vem para dentro da casa de Bénia e deixa-me dar-te cerveja fria e fruta. Eu sei que a viagem desde Tebas é poeirenta. Ramoso também recuperou e disse: Perdoa-me, mãe. Já passou tanto tempo desde que vi pela última vez a tua amada cara. As palavras eram frias. O abraço que me deu, rápido e embaraçado. Tomaria uma bebida de bom grado, disse ele, seguindo-me para dentro de casa. Eu vi cada quarto através dos olhos dele, que estavam acostumados à beleza espaçosa de palácios e templos. A sala da frente, a minha sala, de que eu tanto gostava por causa da colorida pintura da parede, parecia subitamente pequena e vazia. E eu fiquei contente quando ele se apressou a passar por ela. A sala de Bénia era maior e estava mobilada com peças que só se encontram em grandes casas e túmulos. A qualidade das cadeiras e da cama recolheu a aprovação dos olhos do meu filho. E eu deixei-o lá para ir buscar comida e bebida. Kia tinha-nos seguido lá para dentro e olhava fixamente para o homem tão bem vestido que estava na minha casa. Esta é a minha irmã? Perguntou Ramoso, apontando para a criança silenciosa. Não, disse eu. Esta é a sobrinha de uma amiga. É como uma sobrinha para mim. A minha resposta pareceu dar-lhe alívio. Os deuses parecem ter ordenado que tu continues a ser o meu único filho, acrescentei. Estou contente por te ver saudável e cheio de sucesso. Diz-me, já és casado? Já sou avó? Não, disse Ramoso. Os meus deveres mantêm-me demasiado ocupado para que possa constituir a minha própria família, disse ele com um tenso abanar de mão. Talvez um dia a minha situação melhore e eu te possa dar pequenitos para tu embalares nos teus joelhos. Mas isso não era mais do que conversa educada, que pairava no ar e cheirava à falsidade. O fosso entre nós era demasiado largo para qualquer tipo de familiaridade. Se e quando eu me tornasse avó, só conheceria os meus netos através de mensagens enviadas em lajes de calcário que seriam deitadas fora depois de lidas. Mã, disse ele depois de beber da sua taça, estou aqui não só para meu próprio prazer. O meu senhor envia-me para vir buscar a melhor parteira do Egito para assistir ao parto da mulher dele. Não, é verdade, disse ele, desmentindo o meu encolher de ombros. Não digas nada que diminua a tua reputação, pois ninguém tomou o teu lugar em Tebas. A senhora do meu senhor teve 2 abortos e quase morreu por causa de um nado morto. Os físicos e necromantes não conseguiram fazer nada por ela. E agora as parteiras têm medo de assistir uma princesa que teve tão pouca sorte no leito do parto. A própria mãe dela já morreu e ela tem medo. O meu senhor adora a mulher e anseia por ter filhos dela. Asnat ouviu as criadas dela falar das tuas capacidades e pediu ao marido que procurasse a mulher nascida no estrangeiro com as mãos de ouro que em tempos serviu as mulheres de Tebas. O meu senhor, que confia em mim para todas as coisas, incumbiu-me também desta questão, disse Ramoso, com a boca a tornar-se mais pequena e mais apertada a cada menção que fazia ao seu senhor. Imagina a minha surpresa quando eu soube que ele não procurava mais do que a minha própria mãe. Ficou subitamente impressionado com a minha linhagem quando soube que eras compatriota dele, acrescentou Ramoso com ironia. O vizir mandou-me pôr de lado assuntos de Estado para vir até ao Val dos Reis e acompanhar-te à casa dele. Ordenou-me que não voltasse sem ti. Não gostas desse nome? Disse eu brandamente. Zafenat Paneha é vizir em Tebas, por desejo do rei, disse o meu filho em tom formal, mas de maldição. Dizem que ele é um grande adivinho, que vê o futuro e que lê sonhos, como um mestre escriba que lê atentamente os hieróglifos de um aluno. Mas é iletrado, disse Ramoso com amargura. Não consegue fazer contas, ou escrever, ou ler, que é a razão pela qual o rei me nomeou a mim, o melhor aluno de Kar, o braço direito dele. E é aí que eu estou agora, sem mulher, sem filhos, subalterno de um bárbaro. Fiquei muito direita quando ouvi aquela palavra. Ramoso notou a minha reação e enrubesceu de vergonha. Mã, tu não, disse ele rapidamente. Tu não és como os outros. Senão o meu pai e a minha avó nunca te teriam escolhido. Tu és boa, disse ele. Não há mãe nenhuma no Egito que seja melhor do que tu. A lisonja dele fez-me sorrir contra a minha própria vontade. Abraçou-me e por um momento voltei a ter o rapaz carinhoso que tinha sido meu filho. Bebemos a nossa cerveja em silêncio durante um momento e depois eu disse: é claro que te acompanharei a Tebas. Se o vizir do rei te comanda que me leves, irei. Mas primeiro tenho que falar com a minha amiga Merit, que é o meu braço direito na câmara de parto e que deve vir comigo. E tenho de falar com o meu marido, Benia, o mestre carpinteiro, para que ele saiba onde é que eu vou e quando deverei voltar. Ramoso comprimiu os lábios outra vez. Não há tempo para isso, mã. Temos que ir embora agora, pois a senhora está em trabalho de parto e o meu senhor espera-me a qualquer hora. Manda ali a rapariga informar os outros. Eu não me posso demorar. Temo que tenhas que te demorar, disse eu. E saí da sala. Ramoso seguiu-me até à cozinha e agarrou-me pelo cotovelo como um senhor que está prestes a bater numa criada desobediente. Afastei-me e olhei para a cara dele. Naqtra preferiria morrer a tratar um parente quanto mais uma mãe desta maneira. É assim que honras a memória do único pai que alguma vez conheceste? Eu lembro-me dele como um homem nobre, a quem tu deves tudo e cujo nome tu desonras. Ramoso parou e deixou cair a cabeça. A ambição e o medo dele estavam em conflito e a sua cara mostrava a divisão que lhe ia na alma. Caiu no chão e fez uma vénia profunda, ficando com a testa a meus pés. Eu perdoo-te, disse eu. Não vou demorar muito a preparar-me. e encontraremos a minha amiga e o meu marido no caminho para Tebas. Ramoso levantou-se outra vez do chão e esperou lá fora, enquanto eu me preparava para uma viagem que detestava fazer. Enquanto juntava o meu estojo e umas poucas ervas, sorri face ao meu próprio descaramento. Envergonhar o meu poderoso filho por causa da falta de educação dele, insistindo nas minhas despedidas. Onde é que estava a mulher dócil que tinha vivido na casa de Naqtra todos aqueles anos? Merit estava à minha espera à porta da casa do filho, faminta por notícias. Os olhos dela abriram-se muito quando eu a apresentei a Ramoso, que ela não via desde que ele era um rapaz. Ela cobriu a boca de espanto quando ouviu o convite para assistir a mulher do vizir do rei. Mas Merit não me podia acompanhar. Havia 3 mulheres na cidade que deviam estar a dar à luz a qualquer momento, e uma delas era uma parente, a filha do irmão de Shifra. Abraçámo-nos e ela desejou-me que eu tivesse o toque de Isis e a sorte de Bes. Ficou à porta e acenou alegremente. Traz-me de volta umas boas histórias, gritou ela. E o seu riso seguiu-me pela rua abaixo. Bennia não se separou de mim com riso. Ele e o meu filho olharam um para o outro com frieza. Bennia mergulhou a cabeça em reconhecimento da posição do escriba. E Ramoso fez um sinal de assentimento face à autoridade do carpinteiro sobre uma tão importante oficina. Não havia maneira de eu e o meu marido nos despedirmos convenientemente um do outro. Trocámos os nossos votos de despedida com os olhos. Eu voltaria. Ele não ficaria satisfeito até que eu voltasse. Ramoso e eu saímos do val, dizendo pouco um ao outro. Antes de iniciarmos a descida do val para a margem do rio, pus a minha mão no braço dele, fazendo-lhe sinal para que parasse. Voltando-me para olhar para casa, deixei cair uma trança de arruda e um pedaço de pão do meu forno para assegurar um rápido retorno. Já era escuro quando chegámos ao rio, mas não precisávamos de esperar pelo barco da manhã. A barca do rei, iluminada por uma centena de lâmpadas, estava à nossa espera. Muitos remos remaram e daí a nada estávamos a andar à pressa pelas ruas adormecidas da cidade e a entrar no grande palácio onde Ramoso me deixou à porta dos aposentos das mulheres. Fui levada a uma câmara onde uma mulher jovem e pálida estava empoleirada na sua grande cama, sozinha. Tu és Daener? Perguntou ela. Sim, Asnat. Respondi eu suavemente, pousando os meus tijolos no chão. Deixa-me ver o que é que os deuses nos reservaram. Temo que este também esteja morto, sussurrou ela. Se assim for, deixa-me morrer com ele. Encostei o meu ouvido à barriga dela e toquei-lhe no ventre. Este bebé está vivo, disse eu. Não temas, está apenas a descansar para a viagem. Ao amanhecer, as dores dela tornaram-se sérias. Asnat tentou manter-se calada, como é suposto uma senhora da realeza fazer. Mas a natureza tinha feito dela o tipo que grita muito, pelo que rapidamente encheu o ar com rugidos a cada dor. Pedi água limpa para lavar a cara da mãe. Pedi palha fresca, pedi cones de lótus para refrescar o quarto e 5 criadas que se juntaram em volta da patroa para a encorajarem. Às vezes é mais fácil para as mulheres pobres, pensei eu. Mesmo as que não têm família vivem tão perto dos vizinhos que os gritos de uma mãe em trabalho de parto fazem sair as outras mulheres, como gansos a responder ao chamamento de um líder em fuga. Mas os ricos estão rodeados de criadas que têm demasiado medo das suas senhoras para agirem como irmãs. Asnat não teve um parto fácil, mas não foi nem de perto o pior parto que eu tivesse visto. Ela fez força durante longas horas, apoiada por mulheres que se tornaram irmãs dela, pelo menos durante aquele dia. Logo depois do pôr do sol, fez aparecer um filho magricela, mas saudável, que rugiu pelo peito dela assim que o agarraram direito. Asnat beijou-me as mãos, cobrindo-as de lágrimas e alegria, e mandou uma das criadas dela dizer a Zafanat Paneha que ele era pai de um filho perfeito. Fui levada para um quarto silencioso, onde caí num sono escuro e sem sonhos. Acordei na manhã seguinte encharcada em suor, com a cabeça a latejar e a garganta em fogo. Estendida na minha pequena cama, semicerrei os olhos por causa da luz que entrava pelas janelas altas e tentei lembrar-me da última vez que tinha estado doente. A minha cabeça martelava e fechei os olhos de novo. Quando eles se abriram outra vez, a luz escoava-se do quarto. Uma rapariga que estava sentada ao pé da parede apercebeu-se de que eu tinha aberto os olhos e trouxe-me de beber e pôs-me uma toalha fria na testa. Passaram-se 2 dias, ou talvez tivessem sido 3, num nevoeiro de sono febril e de compressas. Quando a minha cabeça finalmente esfriou e a dor desapareceu, descobri que estava demasiado fraca para me levantar. Por essa altura, tinha-me sido mandada uma mulher chamada Sherry para tomar conta de mim. Olhei-a fixamente, de boca aberta, quando ela se apresentou, pois o nome dela, que significa pequenina, era um bocado estranho na mulher mais gorda que eu alguma vez tinha visto. Sherry lavou o cheiro azedo do meu corpo e trouxe-me caldo e fruta e ofereceu-se para me ir buscar qualquer outra coisa que eu desejasse. Nunca tinha sido tratada assim. E, embora não me agradasse o facto dela pairar por perto de mim, senti-me grata pela ajuda que me dava. Após alguns dias, retomei forças e pedi a Sherry que me desse notícias do bebé que eu tinha ajudado a nascer. Ficou deleitada com a minha pergunta e assentou o peso dela sobre um banco, pois Sherry adorava ter público. O bebé estava bem, relatou ela. Ele está faminto e quase que gastou os mamilos da mãe com a alimentação constante, disse Sherry com um sorriso malvado. Tivera pena da falta de filhos da sua senhora, mas achava que Asnat não passava de uma menina arrogante. A maternidade vai-lhe ensinar tudo, confidenciou-me a minha nova amiga. O pai deu ao rapaz o nome de Menashe, um nome horrível, que deve querer dizer qualquer coisa boa na língua materna dele. Menashe. Soa a mastigar, não é assim? Mas tu também és de Canaã, não é assim? Eu encolhi os ombros. Já foi há tanto tempo, disse eu. Por favor, continua com a história, Sherry. É quase mágico o modo como as tuas palavras me fazem esquecer as minhas dores. Olhou para mim com um ar perspicaz, para me fazer saber que a lisonja não conseguia esconder as minhas reticências. Mas continuou de qualquer maneira. Zafenat Paneha é verdadeiramente um arrogante filho da puta, disse ela, fazendo prova de confiança em mim ao chamar nomes ao senhor dela. Gosta de falar do baixo início de vida dele, como se isso fizesse ainda mais grandiosa a poderosa posição a que ascendeu. Mas isso não é grande coisa no Egito. Muitos grandes homens, estadistas e artesãos, guerreiros e artistas, nascem nas camadas mais baixas. É o caso do teu próprio marido, hã, Dener? Perguntou ela, dando-me a perceber que a minha história não lhe era completamente desconhecida. Mas eu só sorri. O cananita é muito bonito, Não há dúvidas quanto a isso. As mulheres desfalecem ao vê-lo. Ou pelo menos desfaleciam quando ele era mais jovem. Os homens também são atraídos por ele. E não só aqueles que preferem rapazes. É claro que essa beleza não lhe serviu de muito quando ele era jovem. Os próprios irmãos odiavam-no tanto que o venderam a um grupo de mercadores de escravos. Imaginas um egípcio a fazer tal coisa? Todos os dias agradeço aos deuses ter nascido no vale do grande rio. Sem dúvida, disse eu, medindo a largura dela, pois não havia outra terra que pudesse alimentar tal excesso. Sherry percebeu o que eu queria dizer e agarrou a sua parte do meio com ambas as mãos. Ah, sou uma criatura de proporções espantosas, não sou? O rei beliscou-me uma vez e disse que só os anões lhe agradam mais do que a visão de alguém grande e redondo como eu. Nem imaginas a quantidade de homens que acham isto desejável, disse Sherry. Na minha juventude, começou ela a contar, num sussurro conspiratório, dei prazer ao velho rei. Até que a mulher dele ficou com ciúmes e fez com que me recambiassem para Tebas. Mas isso, piscou ela ao olho, é outra história para outro momento. Tu queres a história desta casa, que já é suficientemente suculenta, confidenciou ela. Zafenat Paneha foi vendido como escravo. Tal como eu disse, e os seus novos senhores eram porcos. Os cananitas dos cananitas. Não tenho dúvidas de que ele foi espancado e violado e forçado a fazer o trabalho mais sujo. É claro que Sua Majestade não fala disso hoje em dia. Zafenat Paneha só recentemente adquiriu esse nome. O Deus fala e ele vive, realmente. Costumavam chamar-lhe Pau, pois quando ele veio para o Egito, era tão magricela quanto o filho recém-nascido. Quando os donos dele vieram para Tebas, foi vendido a Potifar, um guarda do palácio com dedos pegajosos, que vivia numa grande casa nos arredores da cidade. E porque Pau era mais esperto do que o seu senhor, foi posto a cuidar do jardim e depois foi-lhe dada a supervisão da prensagem do vinho. Por fim, foi posto acima dos outros criados da casa, pois Potifar amava o rapaz cananita e usava-o para seu próprio prazer. Mas a mulher de Potifar, uma grande beldade chamada Nebeteper, também olhava para ele com desejo. E os dois tornaram-se amantes, mesmo debaixo do nariz do senhor. Até há alguma coscuvilhice à volta de quem é que foi o pai da última filha dela. De qualquer forma, Potifar acabou por os descobrir na cama juntos e já não podia fazer de conta que não sabia do que se passava. Portanto, fazendo um grande espetáculo da sua raiva e da sua vingança, mandou o Pau para a prisão. Nesta fase dos acontecimentos, já eu tinha perdido o interesse na história de Sherry, que aparentemente não tinha fim. Queria dormir, mas não havia maneira de calar a mulher, que não viu a minha insinuação quando eu bocejei, ou mesmo quando fechei os olhos.